Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos continuar aqui com a leitura das Meditações de Filosofia Primeira, de René Descartes. Nós paramos aqui, eu creio eu, no parágrafo 23 da terceira meditação. Não, o 23 não lemos ainda. E fala da substância infinita. Bom, mas eu vou voltar de qualquer maneira lá. Então, diz ele aqui, e não devo imaginar que não concebo o infinito por uma verdadeira ideia, mas somente pela negação do que é finito, do mesmo modo que compreendo o repouso e as trevas pela negação do movimento e da luz. Pois, ao contrário, vejo manifestamente que há mais realidade na substância infinita do que na substância finita, e, portanto, que, de alguma maneira, tenho em mim a noção do infinito anteriormente à do finito, isto é, de Deus antes que de mim mesmo. Pois, como seria possível que eu pudesse conhecer que duvido e que desejo, isto é, que me falta algo e que não sou inteiramente perfeito, se não tivesse em mim nenhuma ideia de um ser mais perfeito que o meu, em comparação ao qual eu conheceria as carências da minha natureza? E não se pode, 24, e não se pode dizer que essa ideia de Deus talvez seja materialmente falsa, e que, por conseguinte, eu a possa ter do nada. Isto é, que ela possa estar em mim pelo fato de eu ter carência, como disse acima, das ideias de calor e de frio e de outras coisas semelhantes. Pois, ao contrário, sendo esta ideia muito clara e distinta, e contendo em si mais realidade objetiva do que qualquer outra, não há nenhuma que seja por si mais verdadeira, nem que possa ser menos suspeita de erro e de falsidade. Então, aqui ele está, de certo modo, repetindo, mas de uma maneira invertida, como num espelho, a ideia metafísica tradicional do infinito. E, metafisicamente falando, o infinito é a ideia mais necessária de todas. Certo? Não se pode conceber que a totalidade do existente seja finita, certo? Pois isso implicaria um limite, certo? E não existe limite se não há nada depois do limite. Portanto, depois do mundo finito, teria que ter um outro mundo, e outro, e outro, e outro, e voltaríamos novamente ao mesmo problema. Tá certo? Então, isso é um tipo de demonstração por absurdo. Quer dizer, demonstramos que a pretensão da finitude da totalidade existente é absurda. Né? Na verdade, você nem precisa demonstrar isso. Isso é uma coisa que as pessoas instintivamente concebem. A única dificuldade é que, quando se fala em infinito, as pessoas realmente pensam em infinito quantitativo, infinito matemático, tá certo? O qual não é infinito de maneira alguma, pelo simples fato de ele ser composto de apenas uma única espécie de coisas, que são os números, né? Então, ele já está limitado pela própria definição dos elementos que o compõem, tá certo? Então, quando se fala de infinito, é aquilo que é sem limites, tá certo? Em todas as direções possíveis, em todos os sentidos possíveis. Portanto, o infinito vem acompanhado da ideia de plenitude, do cheio. E nesse sentido, é claro que Descartes está montado na razão quando ele diz que a noção do infinito tem mais substância de realidade do que as outras. Porém, note bem que ele não está falando do infinito, propriamente dito, e sim da ideia de infinito. Quer dizer, ele examina essa questão não do ponto de vista metafísico do infinito, mas do ponto de vista gnoseológico, ou epistemológico, por assim dizer, do conhecimento que nós teríamos do infinito. Então, essa já é uma maneira, vamos dizer, nova de abordar o problema. Mas, e o infinito tem essa característica que qualquer noção que possamos ter dele, tá certo, é insuficiente e falha com relação à própria realidade objetiva que o compõe. Portanto, me parece um pouco difícil que se possa, vamos dizer, chegar a um resultado conclusivo a partir do exame não do infinito em si mesmo, tá certo? E sim da ideia que temos dele. Vamos dizer, uma das evidências maiores de que o infinito tem, como diz Descartes, mais realidade objetiva do que qualquer outra ideia, é justamente o fato de que a ideia que temos dele não o comporta, não o abrange. Tá certo? Dito de outro modo, não há propriamente ideia do infinito. Nós não temos nenhuma ideia do infinito. Tá certo? Quer dizer, ter uma ideia é pensar alguma coisa. Se nós tentamos pensar o infinito, nós temos, vamos dizer, que defini-lo. E aí nós só o podemos definir negativamente. Porém, mesmo a definição negativa, ela é falha, porque teria que ser a negação de tudo. Tá certo? Então, se você diz a negação de tudo, bom, suponho que você conhece o que sabe o que é tudo. Né? Então, e na verdade você não sabe. Então, definir o infinito negativamente pressuporia um conhecimento substantivo da totalidade, isto é, do próprio infinito. Então, isso quer dizer que a estratégia negativa não funciona. A positiva, quer dizer, por enumeração de qualidades, também não funciona. E isso é o problema que gerou as duas modalidades de discurso teológico, chamado apofático e catafático, aponegação, quer dizer, você procede por negação, tá certo? Das qualidades finitas, e a outra catafática, quer dizer, o cata é, quer dizer, aquilo que vai adiante, que vai além, que é hiperbólico, tá certo? Então, só uma combinação dessas duas estratégias, né, é que permite você discursar sobre o infinito, tá certo? Mas, se podemos discursar sobre o infinito, ao mesmo tempo que reconhecemos que não podemos abarcá-lo conceptualmente, é porque algo nós sabemos dele e não é por meio conceptual. Entenderam isto? Então, essa característica de ter mais realidade substantiva que Descartes procura atribuir à ideia do infinito é justamente o que não pode estar na ideia do infinito. A rigor, nós temos que reconhecer que não há nenhuma ideia do infinito. Quer dizer, o infinito só pode ser conhecido mediante uma espécie de reconhecimento, de uma admissão, tá certo? Que vem junto com a admissão, vamos dizer, da impotência da nossa mente para conhecê-lo. Ou seja, o infinito só chega ao nosso conhecimento como algo que se impõe e que não é pensável. Ora, esta característica de poder ser conhecido como realidade, poder ser admitido como realidade, na verdade exigir ser admitido como realidade, mas não poder ser pensável, é uma característica que o infinito tem em comum com todos os objetos que existem. Nenhum objeto é pensável na sua totalidade. Nunca. E justamente por não poder ser pensável na sua totalidade, é que temos que admitir que ele existe extra mentes, para além da nossa mente. Isso é o que distingue realidade e pensamento. É isso. Quer dizer, nós sabemos que estamos falando a respeito de algo de real, quando o conteúdo daquilo que nós estamos dizendo não está totalmente abarcado pelo nosso discurso, mas exige a referência a algo que não é discurso. Por exemplo, se eu estou falando, vamos supor, do Dom Quixote, nós sabemos que tudo o que compõe a realidade do Dom Quixote está no texto do livro que Cervantes escreveu. Então, portanto, tudo que eu digo a respeito dele tem como referência o quê? Um discurso. Mas se eu estou falando, por exemplo, vamos supor, de Franklin Roosevelt, existe algum texto que abarque Franklin Roosevelt? Não. Se você somar tudo que se escreveu sobre Franklin Roosevelt, bom, ainda vai ficar faltando alguma coisa, e pior, vai ter algumas coisas nos textos que não correspondem à realidade. Então você sabe que você está se referindo a uma pessoa real, por quê? Porque o conteúdo dela não se abarca naquilo que é pensar, não se limita àquilo que é pensável dela. Então, essa experiência não se refere somente ao infinito, mas a qualquer coisa real. Então, se aquilo que estamos dizendo está contido inteiramente no discurso que nós dizemos, então a substância do ente do qual nós estamos falando se constitui apenas de discurso. Como, por exemplo, quando eu defino uma figura geométrica e a partir daí começo a deduzir as suas propriedades. Não é isso? Então, essas propriedades estão contidas dentro da própria definição. Elas estão, de certo modo, vamos dizer, compactadas dentro da definição, e eu só vou puxando de dentro da definição as suas consequências, que serão justamente as propriedades da figura. Isso quer dizer que eu sei que esta figura tem uma realidade delimitada pela definição que eu dei dela. É como se disséssemos, não há nada numa figura geométrica que não esteja contido na sua definição. Não é isso? Então, todas as propriedades do quadrado estão dadas na sua definição. Agora, se eu disser, aqui temos um quadrado de papelão. Bom, o papelão não está contido na definição de quadrado. Ele é uma coisa diferente da definição do quadrado. Então, isso quer dizer que o quadrado de papelão, além de ter as qualidades geométricas do quadrado em geral, ele vai ter mais algumas que derivam do quê? Da consistência do papelão. Ou das, se for feito de madeira, de pedra, ou do que quer que seja. Então, quer dizer que ele terá alguma, além das propriedades geométricas, ele terá algumas propriedades físicas que não estão contidas na sua definição. Estão compreendendo isso? Então, onde o ser inabarcável pelo pensamento é a característica do real em geral. Seu pensamento não pode abarcar o real, ele se refere ao real. Tá certo? E por isso mesmo, para se, o discurso que se refere ao real, para ser compreendido, ele requer que o seu ouvinte ou seu leitor também se refira ao mesmo real. Sei lá, aqui eu estou falando, por exemplo, estou falando mal da Roxane, vamos supor, falo dela pelas costas, né? Então, como é que as pessoas vão saber se o que eu disse é verdadeiro ou não? Isso não está contido no meu discurso, né? Então, só se as pessoas se referirem ao próprio ente real chamado Roxane. Não é isso? Então, por exemplo, eu falo assim, a Roxane ronca e não me deixa dormir. Né? Então, ué, existe alguma maneira de você verificar isso por meios puramente discursivos, puramente mentais? Não tem. Não há uma definição de Roxane da qual você possa deduzir se ela ronca ou não, se é uma verdade ou se é uma calúnia sórdida. Então, isso quer dizer que o transcender a concepção que temos dele não é uma característica do infinito exclusivamente. É uma característica de tudo que é real. E nós sabemos que o infinito existe precisamente por causa disto. O que quer que nós procuremos nele está lá, mas nós nunca podemos abarcá-lo conceptualmente. E a própria ideia, onde da de conceituá-lo negativamente é uma ideia autocontraditória. Porque, como eu disse, teria que implicar a negação de tudo. Eu digo, mas o que é tudo? Se nós pudéssemos definir o que é tudo e ter uma concepção abrangendo tudo, então nós teríamos automaticamente a concepção substantiva do infinito. Então, quer dizer, a estratégia negativa não funciona. E a positiva também não. Mas a tentativa de negar a existência do infinito me leva a contradições imediatas e paralisa a possibilidade do pensamento. Então, isso quer dizer que para eu simplesmente poder pensar, eu preciso admitir o infinito. É certo? Quer dizer, o infinito, ele, de certo modo, ele não se prova e nem se demonstra. Por quê? Porque não há um conceito dele, não há um conceito substantivo dele e também não há um conceito negativo. Ele não se prova, mas ele se impõe. Tá certo? Assim como, se você quer saber, qualquer ente real. Tá certo? A prova da existência de um ente real deriva da existência dele e não ao contrário. Quer dizer, a existência prevalece sobre a prova. Não é isso? Por exemplo, se você disser, como é que eu provo a existência, por exemplo, de cavalos? Você diz, é pelos sentidos. Porém, se não existisse um cavalo que fosse acessível aos meus sentidos, como é que eu poderia ter a experiência sensorial dele? Não posso. Portanto, a existência do cavalo é uma pré-condição para que haja uma prova da sua existência. E não ao contrário. Posso dizer o mesmo dos quadrados? Não. Tudo que eu possa saber dos quadrados, eu tiro de dentro do próprio conceito de quadrado que eu tenho. É por isto que, em filosofia da matemática, sempre houve este problema de saber se as figuras matemáticas, figuras geométricas, por exemplo, existem objetivamente ou são somente criações do pensamento. Esse problema é insolúvel. Porque não há uma experiência extramental do quadrado que nós possamos ter. Então, Edmund Husserl chamava essas figuras figuras ideais. Ele disse que elas não são nem figuras físicas, entidades físicas, e nem entidades puramente mentais. Por quê? Porque elas têm uma característica que, vamos dizer, as distingue das figuras, das entes puramente mentais, é que elas têm propriedades objetivas que são, por assim dizer, invencíveis. Nós não podemos tirar de dentro, quer dizer, da definição do quadrado, propriedades que não estejam lá. Quer dizer, nós não estamos livres para pensar o que do quadrado, o que quer que nós desejemos pensar. Quer dizer, ele tem uma estrutura e essa estrutura permanece. Então, isto indica que tem uma existência extramental. Então, a solução deste enigma é o seguinte: você, as figuras geométricas e as entidades matemáticas, elas têm um tipo de existência que não é a de entes, é a de leis e relações. Então, eles não são entes, mas eles têm uma realidade objetiva. Não a realidade objetiva de um ente, de um, digamos, de um elefante, de uma pedra, de uma pessoa. Mas tem a existência objetiva de, por exemplo, das leis e relações da própria lógica. Se você disser o princípio de identidade, uma coisa é ela mesma. Bom, você pode ter uma experiência sensível da identidade? Não. Você pode ter uma experiência extramental da identidade? Também não. Porém, você pode revogar mentalmente o princípio de identidade? Não pode. Quando você vai construir, por exemplo, o que eles chamam de lógicas paradoxais, as lógicas paradoxais são todas baseadas no princípio de identidade. Para você fazer a negação do princípio de identidade, por exemplo, para, em vez de você pensar A igual a A, você pensar A é diferente de A, está pressupondo o conhecimento da identidade de A. Porque é a velha pergunta. Aqui temos A é diferente de A, de muito bem. Mas o A, tá certo, que é diferente do primeiro A, é outro A ou é o mesmo A que é diferente de si mesmo? Portanto, é claro que isto é impensável sem o conhecimento do princípio de identidade e sem a admissão do princípio de identidade. As lógicas paradoxais são apenas baseadas na possibilidade que nós temos de fazer uma construção mental que funciona ao contrário do princípio de identidade, mas ainda baseado nele. Como você poderia raciocinar ao contrário do princípio de identidade sem tê-lo admitido como premissa desse raciocínio? É impossível. Então, esta é a minha tese: lógicas paradoxais não existem. Existe apenas, vamos dizer, a lógica de identidade funcionando, vamos dizer, por hipótese, em sentido inverso, porém ainda baseado no mesmo princípio de identidade. Então, isso quer dizer que essas figuras abstratas, figuras geométricas, números, etc., etc., eles não têm a existência de entes, de coisas, de substâncias. Não são substâncias definitivamente. Mas têm uma existência objetiva sob a forma de relações que se impõem a nós e que nós não podemos negar. Como, por exemplo, o princípio de identidade. Está entendendo? Então, não faz sentido você perguntar se as figuras geométricas existem objetivamente ou não. A pergunta é se elas funcionam objetivamente ou não. Está compreendendo? Então, vamos dizer, como qualquer outra lei ou relação abstrata que seja invencível. Por exemplo, a relação da anterioridade e posterioridade. Por que que nós sabemos que o exterminador do futuro não existe? Quer dizer, o sujeito que volta para o passado para modificar o seu próprio futuro. Por que nós sabemos que isso é assim? Porque a sequência dos momentos se impõe a nós, não como a presença de um ente, mas como uma relação, vamos dizer, que é invencível. Não pode ser violada. É isso? O tempo que transcorre para trás é uma construção mental baseada no tempo que transcorre para a frente. E não ao contrário. O simples fato de você dizer tempo, bom, tempo é a ordem da sucessão. E na sucessão, o que vem depois de algo que veio antes, necessariamente. Não é isso? Então, a ideia de anterioridade e posterioridade existe não como um ente, mas como uma relação necessária. Nós estamos cercados dessas relações. Elas existem em toda parte. A relação de causa e efeito, de anterioridade e posterioridade, de maior e menor, etc, etc. Mas nenhuma tem a existência de um ente. É? Então, vocês veem que esse texto aqui, o entendimento dele, você entendeu o que o senhor está dizendo ali, e você poder averiguar se isso está verdadeiro, se é verdadeiro, se é falso, se é adequado, se é inadequado, supõe, de algum modo, um conhecimento de todo o repertório dos problemas filosóficos fundamentais. E isto acontece em todos os textos importantes de filosofia. Quer dizer, eles são escritos para quem conhece esse repertório. Tá certo? Então, não existe filosofia elementar. Existe filosofia primeira. Qual é a filosofia primeira? É a que trata dos problemas mais cabeludos e mais difíceis. Quando você vai para a filosofia segunda, terceira e quarta, começa a ficar mais fácil. Por exemplo, política é uma coisa que todo mundo pode discutir. Porque não é a filosofia primeira, não é o fundamento de todo o conhecimento. Mas é apenas o conhecimento de um certo setor da realidade. Mas aqui nós estamos, vamos dizer, em plena metafísica. Quer dizer, o que é a metafísica? São os princípios gerais de todo o conhecimento possível. Então, isso é o conhecimento mais difícil, tá certo? E como diria Aristóteles, ele é primeiro na ordem do ser e não na ordem do conhecer. Então, é claro que Descartes, de certo modo, ele domina essas coisas que eu estou explicando. Mas, por um motivo que para mim ainda não está muito claro, ele decide olhar esses problemas não em si mesmos, porém no espelho da mente. Não falar, vamos dizer, do infinito, mas da ideia do infinito. Assim como muito mais tarde, Carl Jung escreverá páginas e páginas e páginas sobre Deus, mas não é sobre Deus, é sobre a ideia de Deus. Ou sobre a experiência interna de Deus, que é uma coisa completamente diferente. Não é isso? Daí nós podemos perguntar, essa experiência interna de Deus, ou essa ideia do infinito, pode conter em si a objetividade, tá certo, da substância que é o seu objeto? Não, de maneira alguma. E é exatamente por isso que nós sabemos que esse objeto existe. Porque o nosso pensamento não o abarca, apenas se refere a ele. Não é isso? Agora, no caso dos entes sensíveis, você pode se referir a eles mediante uma experiência sensível. E isso parece diferenciar muito, digamos, um elefante, uma pedra, do infinito, porque o infinito não pode ser experimentado sensorialmente. Porém, eu digo, existe alguma experiência sensorial que esgote o seu objeto? Impossível. Né? Mesmo porque toda experiência sensível se dá num certo momento e dentro de uma certa fração do tempo. Não é isso? Mas para que isso aconteça, é necessário que o objeto dessa experiência exista antes da experiência e continue existindo depois dela. Ou seja, vamos supor aqui um gato, uma coisa simples. Eu posso ter experiência total do gato? Não, porque eu precisaria ter experiência dele desde o momento que ele foi gerado até o momento que ele morreu, tá certo? E começou a se decompor, porque enquanto está se decompondo ainda é o mesmo gato, não é isso? E de maneira ininterrupta. Isso é absolutamente impossível. Tá certo? Portanto, a dificuldade que nós esbarramos perante o problema do infinito é a mesma dificuldade que esbarramos perante o conhecimento do que quer que seja. Porém, é esta dificuldade que atesta que nós estamos pensando sobre algo que existe fora da nossa mente. Estão compreendendo? Agora, a partir do momento em que Descartes decidiu só admitir como real aquilo que é claro e distinto para a sua mente, ou seja, aquilo que ele próprio pensou, então nós temos um problema. Né? O problema é que nós teremos que encontrar as características do infinito na ideia do infinito. E isso é impossível. É por isso que esta demonstração que ele dá da existência do infinito, ela é verdadeira, mas ela parece insuficiente nos termos em que ele colocou. Aqui é um pedaço em que Descartes está dizendo uma verdade fundamental, mas ele está dizendo de tal maneira que não chega a ser completamente persuasivo. Dá a impressão que, aqui nesses dois parágrafos, dá a impressão que ele está usando um truque lógico, e não está. Você pode ver que esses parágrafos realmente não são persuasivos. Você aceita assim, mas meio a contragosto. Parece que ele não, de fato ele não esgotou o problema. Tá certo? E não esgotou precisamente porque ele está se referindo à ideia que nós temos do infinito. É isso? E quando ele argumenta que esta ideia não teria podido vir parar em mim desde o nada ou desde a minha própria invenção, mas ela requer uma causa e uma origem que me transcendem. Bom, ele está, de certo modo, ele está certo. Mas está certo pelo simples fato de que a ideia que um cidadão tem do infinito faz parte do infinito, não está fora do infinito. Então, se eu penso alguma coisa dentro do infinito, bom, isso aconteceu na realidade, né, e a realidade está toda dentro do infinito, portanto, o que eu estou pensando do infinito faz parte do próprio infinito. Então, é neste sentido que nós podemos aceitar essa demonstração de Descartes, e não no sentido causal. Isso é, que há um ente infinito que depositou a sua ideia na minha mente. Está entendendo? Isso aí é verdadeiramente um non sequitur. Quer dizer, por que que o infinito precisaria depositar a sua ideia na minha mente? Por que que eu não poderia estar totalmente alheio ao infinito e o infinito continuar existindo da mesma maneira? Por exemplo, né, eu suponho que os gatos e as tartarugas nada sabem a respeito do infinito, e isso não modifica em nada a situação. Portanto, a relação que existe entre o infinito, objetivamente considerado, e a ideia do infinito que eu tenho, não é uma relação de causa e efeito. É uma relação de abrangente, é uma relação de continente e conteúdo. A minha ideia do infinito está contida dentro do infinito. Porque se estivesse fora dele, tá certo? Então nós teríamos que estar para além do infinito. E seríamos nós mesmos os infinitos, né? Porque o infinito seria uma parte de nós, tá certo? E estaria contido em nós. Portanto, nós somos maiores que seríamos maiores que o infinito. Isso leva, evidentemente, a contradições intoleráveis. Tá certo? Então, quer dizer, a demonstração, por assim dizer, o Mário Fernando Santos dizia, tem coisa que você demonstra e tem coisa que você mostra, né? Então, o infinito, vamos dizer, não se demonstra, mas o infinito, de alguma maneira, se mostra. Tá certo? E se mostra justamente pela limitação do nosso pensamento. Tá certo? Mas, como Descartes decidiu tomar como certo e como fundamental somente aquilo que está no eu pensante, ele é obrigado a essa torção e, vamos dizer, a demonstrar o infinito como causa da presença da ideia do infinito na mente dele. O que é uma coisa, vamos dizer, altamente arriscada. Tá certo? Então, a minha ideia do infinito, tá certo? Ela não precisa provir do infinito como o efeito provém da causa, porque ela está contida dentro dele. O que é uma relação, vamos dizer, muito mais na verdade, muito mais exigente, muito mais impositiva, tem muito mais força de, como é que se diz? A palavra me sumiu agora. Em inglês é dizem compelling, compelling. É muito mais compelling, né, do que uma ideia de causa e efeito. Então, nós podemos conceber, por exemplo, o efeito como algo que aparece depois que a causa cessou de agir. Portanto, a relação de causa e efeito supõe uma mediação, né? Um terceiro elemento qualquer. Você tem a causa, você tem o meio e você tem o efeito, né? Então, a causa pode já ter desaparecido, como, por exemplo, o caso da luz das estrelas. Você está vendo a luz de uma estrela que já está extinta. Não é isso? Porque entre a causa e o efeito tem um espaço percorrido. Então, aquela luz percorre o espaço e chega a você quando a estrela já apagou. Não é isso? Então, quer dizer, a relação de causa e efeito não é imediata, é uma relação mediata. E por isso mesmo, ela não tem esta mesma força da relação de continente e conteúdo. Uma coisa não pode conter a outra senão de modo simultâneo. Não é isso? Por exemplo, a água está dentro do copo. Ela está quando? Agora mesmo, né? Você não tem primeiro o copo e depois a água. Se tiver, quer dizer que a água está fora do copo, né? Então, a relação entre o infinito e a ideia de infinito é uma relação de continente e conteúdo e não de causa e efeito. Não é isso? Então, pergunto, será que Descartes não sabia disso? É claro que sabia, ele tinha estudado filosofia escolástica, ele era perfeitamente capaz de raciocinar essas coisas, mas ele adotou uma estratégia e ele permanece fiel à sua estratégia. E a estratégia é tomar como critério da verdade aquilo que aparece claro e distinto à sua mente. Note que isto vai contra todo o senso comum. Quer dizer, a ideia de que só existe o que eu concebo claro e distintamente, a mim me parece que ela contraria a própria condição de possibilidade da experiência humana. Ao contrário, eu posso conceber coisas muito claras e muito distintas que não existem absolutamente. E a maior parte das coisas que eu conheço não são de maneira nenhuma claras e distintas. Ao contrário, para que eu obtenha alguma clareza e distinção a respeito de qualquer objeto, é preciso que eu o conheça primeiro. Eu não vou fazer perguntas a respeito daquilo que jamais chegou ao meu conhecimento. Não é isto? E bem ao contrário, desde que você nasce, você começa a receber o impacto da presença de seres que você não compreende de maneira alguma. Ou seja, que não tem nenhuma clareza e distinção dentro da sua mente, mas que impõe a sua presença desde fora. Então, a pergunta ainda é: por que Descartes tomou essa decisão? Se nós sabemos que a presença real dos entes é uma condição para nós podermos chegar a alguma clareza e distinção a respeito deles, que na maior parte dos casos nós jamais chegamos, como é possível, então, tomar a clareza e distinção mentais como critério da existência do que quer que seja? Então, onde a clareza e a distinção podem ser critérios de veracidade, mas só do ponto de vista da essência, ou seja, do puro raciocínio lógico, mas não desde o ponto de vista da existência. Existência é precisamente aquilo que transcende o que foi pensado a respeito. Então você vê que aqui você tem, de certo modo, uma inversão total do processo de conhecimento que continua sendo, no fim das contas, do próprio René Descartes. E é por isso mesmo que ele não pode contar a história com fidelidade. Porque se fosse contar a história com fidelidade, ele teria que contar como ele percebeu as coisas, né? E como foi obtendo delas aquela clareza e distinção que ele buscava. Quando ele inverte o negócio e coloca a clareza e distinção como critério de existência, pronto, a ordem narrativa já está quebrada automaticamente. Entenderam isso aqui? Então, isso quer dizer que a impossibilidade da narrativa, né, de uma narrativa que ao mesmo tempo se apresenta como narrativa, tá certo? Então esse é o paradoxo constitutivo das meditações de filosofia primeira. Né? E é por isso, e o fato de ser tão enigmático é um dos motivos do seu sucesso. Porque ela coloca imediatamente, todos os leitores disto aqui, ao longo dos séculos, são colocados, por assim dizer, dentro de um quebra-cabeça, né? Que, não tendo solução, alimenta novas e novas e novas e novas e novas perguntas, todas elas sem solução. Então, de certo modo, digamos, Descartes inaugura uma nova problemática, uma nova temática da filosofia, não por ele ter explicado alguma coisa, mas por ele ter criado um enigma insolúvel. Aí, isso é a mesma coisa que acontece, veja, a mesmíssima coisa que acontece com Maquiavel. É? Então, esses camaradas, eles realizam o lema do Chacrinha. Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. E na medida que confunde, então, evidentemente, alimenta a discussão ao longo dos tempos. Eu não nego que seja uma coisa engenhosa e até genial, mas nós podemos perguntar para quê? Por que que o sujeito fez assim? E digo, não pode ter sido para os objetivos que ele proclama. Porque esses objetivos não podem ser alcançados por esse meio. Então, deve ter sido por algum outro objetivo. Né? Então, evidentemente, estavam ali ele e seus companheiros de geração e outras pessoas empenhadas no mesmo projeto, para assim dizer, estavam empenhados numa mudança civilizacional. Então, evidentemente, essa mudança civilizacional não pode ser realizada somente pelos meios de René Descartes, nem somente pelos meios de Maquiavel, nem somente pelos meios de Newton, de Galileu, etc. Mas o efeito conjunto é realmente a mudança civilizacional. Mais ainda, nenhum desses indivíduos podia controlar a mudança que ele estava desejando empreender. Mas cada um botava lá, né, o seu pouquinho de lenha na fogueira, de modo que, no conjunto, a modificação viesse a ocorrer. Tá certo? Se nenhum deles tinha, vamos dizer, o controle do processo, então também nenhum deles tinha o entendimento total do processo. E esse entendimento só começa a ser possível depois que esse processo encerrou. Quando você olha retroativamente o que aconteceu, então você explica como que a humanidade letrada europeia entrou durante 3 ou 4 séculos numa espécie de estado de fantasmagoria. Tá certo? Do qual resultaram, evidentemente, mudanças políticas, científicas, tecnológicas, etc., absolutamente formidáveis, por outro lado. Não é isso? Vamos dizer, nós podemos dizer que um processo semelhante, de escala menor, acontece no século XX. Aconteceu no século XX. Com relação à história do comunismo, por exemplo. Hoje nós podemos entender o que aconteceu, não só na própria história do que sucedeu efetivamente dentro dos países comunistas, mas o que aconteceu na mente dos seus intérpretes ocidentais. Não é isso? Ou seja, nas duas últimas décadas, quer dizer, desde que se abriram os arquivos de Moscou, que ficaram abertos durante um tempo e depois fechou, aconteceu um fenômeno que os grandes, os maiores historiadores do período, né, que para o meu gosto são o Zev Sternhold, em Israel, e os dois americanos, Stanley Payne e James Gregor, eles hoje reconhecem o seguinte, que toda a historiografia ocidental se enganou barbaramente durante um século a respeito do que estava acontecendo ali. Então, isso é possível acontecer, mas você só pode adquirir um entendimento do processo depois que parou de acontecer. Enquanto você ainda está no rolo, meu filho, é muito difícil você puxar a cabeça para fora e obter uma visão de conjunto. Às vezes isso acontece. Mas quando isso acontece, o indivíduo diz, olha, o que está acontecendo é isso, isso, isso. É certo que ninguém vai acreditar nele, porque ninguém vai nem entender o que ele está falando. Tá certo? Então, a grande dificuldade com as meditações metafísicas da René Descartes é exatamente essa. Elas apresentam um projeto que não pode ser realizado de maneira alguma. Então elas não fazem aquilo que dizem que vão fazer, mas elas fazem uma outra coisa. E essa coisa que eles estão fazendo, que ela está fazendo, que a obra está fazendo, esse efeito que ela está desencadeando, não se esgota nela, mas só adquire sentido quando cruzado com outros efeitos que outras obras, outras filosofias, etc., produzidas na mesma época, estão ajudando a produzir. Tá certo? Um desses efeitos é aquele que eu mencionei na aula passada em resposta à pergunta do Lucas Lacerda. Quer dizer, o surgimento da ciência moderna, que privilegia os aspectos mensuráveis da realidade e, por incrível que pareça, os considera os únicos objetivos, dizendo que tudo mais é subjetivo, ou seja, invertendo completamente o senso da experiência real, né, onde nós sabemos que perceber os objetos vem primeiro antes de você poder medi-los. Não é isso? Quer dizer, se somente o mensurável é o objetivo, então só é objetivo aquilo que sai da onde? Da minha mente, porque mensurar e mens é a mesma palavra. Toda medição vem da mente. É? Então, o que Descartes está fazendo aqui, ele está ajudando a produzir uma nova concepção cultural, civilizacional, no qual aquilo que é mensurável, ou seja, aquilo que a mente criou, é colocado como a realidade objetiva. E aquilo que vem da própria realidade, dos próprios entes, né, como a sua cor, a sua própria presença física, a sua própria substancialidade, tudo isso é colocado entre parênteses. Ora, os objetos mensuráveis têm a característica de serem estáveis, como, por exemplo, os objetos, entidades geométricas. Esses objetos eles têm uma estabilidade que os próprios entes da natureza não têm. É? Por exemplo, você vê ali um gato sentado no sofá. E você diz, ah, o gato é amarelo. Eu digo, mas você tem certeza que é amarelo? Todos os pelinhos dele são amarelos. Quando você vai olhar de perto, não. Né? Tem pelo branco, pelo marrom, pelo vermelho, etc. E no conjunto dá uma aparência de amarelo. Não é isso? Mais ainda, esses pelos estão caindo e se substituindo o tempo todo. Não é isso? Então, isso quer dizer que os objetos de percepção sensível eles têm essa mutabilidade e essa imprecisão que nos atesta que nós não podemos dominá-los mentalmente. Nós temos apenas que reconhecer que eles existem e trabalhosamente modular o nosso pensamento por esta mutabilidade, esta quase incoerência da sua aparência e tentar acompanhar, vamos dizer, os fatos na sua imensa variedade e mutabilidade na medida que nós pudermos. Né? Então, agora, os objetos criados pela mensuração, eles são estáveis. Eles nunca mudam. A partir do momento em que nós consideramos nós tomamos como reais e objetivos os objetos mensuráveis, o que acontece para nós? A nossa experiência do mundo exterior começa a ser modulada pelas concepções matemáticas que nós mesmos geramos. Então, isso quer dizer que nós só começamos, isso é muito importante, gente, é a coisa básica das nossas vidas. Né? Nós começamos a somente reparar nos objetos do mundo exterior aqueles aspectos que são estáveis e permanentes e mensuráveis. É? Isso quer dizer que o mundo da natureza em torno adquire uma estabilidade, uma fixidez que ele naturalmente não tem. É? Então nós começamos a viver num mundo de objetos estáveis que podem ser manipulados pela mente humana para produzir os efeitos tecnológicos e científicos que nós desejamos. E isso passa a ser a natureza para nós. Ou seja, a natureza perde o seu aspecto enigmático, o seu aspecto de mutabilidade quase mágica, o seu aspecto caleidoscópico, tá certo? De mutação permanente, e perde todo o seu significado. Ela não tem mais significado, ela é um conjunto de objetos estáveis que você mede e manipula. Só que isso não acontece só no mundo das ciências, isso penetra na vida cotidiana das pessoas. Então, tudo aquilo que desminta esta estabilidade e fixidez é remetido para onde? Para o mundo da mente humana. Então, quer dizer, a natureza é um negócio estável, constituída de objetos que são duros, rígidos e imutáveis, como os objetos da matemática. E tudo que é mutabilidade, transformação, etc., se dá somente na nossa mente. Quando nós sabemos que é precisamente o contrário. Hoje em dia, vamos dizer, a própria evolução das ciências nos mostra isso aí. Onde hoje os estudos de fisiologia cerebral demonstram que a nossa mente tende a estabilizar as formas percebidas. E uma vez que você estabilizou, quando você recebe o mesmo, você recebe várias informações, de várias percepções do mesmo objeto. E você estabiliza uma figura na sua memória. Daí para diante, quando você olha o mesmo objeto, você só vê os aspectos que você já estabilizou. Isso é um processo cerebral, isso acontece no nosso cérebro. É o nosso cérebro que faz isso, não são os objetos percebidos. Isso hoje está mais do que demonstrado que é assim. Então, a partir da época de Descartes, existe então esta inversão. Em vez de a mente ser o fator de estabilizador que enrijece os objetos na forma dos seus conceitos, é o contrário. O mundo enrijecido e permanente passa a ser a natureza externa. E o elemento de mutabilidade, fantasia, etc., passa a ser a nossa mente. Vocês entenderam por que, por exemplo, a noção do milagre se tornou inconcebível para a civilização presente? Onde acontece o mundo dos milagres? Onde existe o mundo dos milagres? Existe na própria natureza física. O milagre se constitui de mudanças, do mundo físico que não são compatíveis com essa ideia com a ideia dessa fixidez que a civilização científica e tecnológica meteu na nossa cabeça. Nisso, então, são transformações que nos mostram a natureza funcionando como se fosse um sonho, onde as coisas estão toda hora mudando de formas. Mas a natureza sempre foi assim. Por que que os gregos já tinham essa experiência fundamental da physis, da natureza, como o mundo da mutabilidade e não o mundo da fixidez? Na época de Descartes, as pessoas passaram a acreditar em leis imutáveis que regem a natureza. Hoje nós sabemos que essas leis não existem. Na natureza tudo funciona de maneira probabilística, pode ser assim ou pode ser assado. Então, hoje, depois da mecânica quântica, nós voltamos a uma concepção da natureza. Nós voltamos, não. Alguns cientistas voltaram. Mas a cultura, a sociedade, ainda continua vivendo no mundo de Newton e Descartes. Então, no mundo de Newton e Descartes, é impossível a pessoa enxergar sem pupilas. Mas quando o padre Pio reza, a menina para enxergar sem pupilas. Por quê? Porque a menina existe no mundo da natureza real e não da natureza como Newton e Descartes a conceberam. E a natureza é, de fato, uma imensa fantasia. É a fantasia de Deus, onde tudo pode acontecer. Claro que existem, os famosos gnósticos de Princeton, diziam isso. Não existem leis da natureza, existem hábitos da natureza. E eles estavam perfeitamente montados na razão. Quer dizer, as coisas costumam funcionar assim, mas elas podem funcionar de um outro jeito. Isso os gregos já sabiam. Isso faz parte da experiência comum, experiência humana geral da natureza. Tá certo? De onde saem, vamos dizer, os mitos, as lendas, as figuras fantásticas, etc. Saem todas da natureza. É? Não tem uma que não seja baseada em aparências naturais. E baseada justamente na mutabilidade da natureza, onde as coisas que parecem de um jeito podem parecer de outro num outro momento. Tá certo? Então, a pergunta que o Lucas Lacerda fez da outra vez, que eu considero a pergunta fundamental que foi feita ao longo de todo esse curso sobre Descartes, é por que nós, sabendo o que aconteceu, ainda continuamos a raciocinar cartesianamente? É porque a obra de Descartes veio junto com várias outras, de Galileu, de Newton, etc., etc., todas tendentes a fazer da natureza, vamos dizer, um bloco permanente e repetitivo determinado por leis imutáveis. É? Portanto, é como se fosse um mundo morto. Tá certo? E tudo aquilo, vamos dizer, que é vivo, que se transforma, etc., foi transferido para o mundo da mente humana. Chegou-se ao absurdo de, no século XIX, acreditar que, vamos dizer, enquanto o mundo da natureza é totalmente quantificável, o mundo das ciências humanas, das humanidades, não é. Ao que respondia Max Weber: o que é mais fácil, você calcular quem vai ganhar a próxima eleição ou você saber em quantos fragmentos um tijolo vai se estilhaçar quando ele cair no chão? Então, você veja que a previsão na ordem da natureza, até hoje, os meteorologistas não conseguem prever um terremoto senão com 10 minutos de antecedência. E certos fatos da ordem humana, da ordem histórica, você prevê com 10, 20 anos de antecedência. Eu mesmo, nas análises que faço do Brasil, faz 20 anos que eu estou dizendo tudo o que vai acontecer. Ontem até estava comentando com um amigo meu, o Coronel Jorge, por telefone, dizendo: parece que fomos nós que planejamos essa coisa toda, porque eles fazem, esse pessoal faz tudo do jeito que a gente diz. É? Ele diz: vão fazer isso assim, assim. Eles fazem. Não é porque nós mandamos, é porque simplesmente nós sabemos o que está acontecendo. Então, na ordem humana, as coisas não são menos previsíveis do que na natureza, e na natureza elas não são menos imprevisíveis do que na ordem humana. No entanto, esta divisão idiota, trouxa, de ciências naturais e ciências humanas, que foi feita no século XIX, partia do princípio de que na natureza tudo é matematizável, contado, pesado, medido, e na ordem humana existe a imprevisibilidade. Mas não, tem imprevisibilidade nos dois e tem previsibilidade nos dois. As ciências humanas não têm por que ser menos exatas do que as ciências da natureza. Né? Vai lá na mecânica quântica e você vê que nada ali é exato, tudo é mais ou menos. Mais ainda, na própria ordem matemática, nunca ouviram falar de Kurt Gödel? É? Não existe sistema dedutivo perfeito, sempre tem um buraco por onde entra o elemento intuitivo. Então, vocês não vivem num mundo onde se diz que tem uma faculdade de ciências exatas e uma faculdade de ciências humanas? As pessoas que têm mentalidade exata, matemática, vão para cá. E as pessoas que gostam de fantasia, etc., vão para outra. É nesse mundo que vocês estão vivendo. E esse é o mundo falso, pô. O mundo verdadeiro é o mundo onde a menina enxerga sem pupilas porque o padre Pio rezou. Está entendendo? Então, é o mundo onde acontecem os milagres. Agora, esta concepção que Descartes e os outros impuseram nessa época, mas ela estupidificou a mente humana por 3 ou 4 séculos. É? E teve alguns benefícios, claro. Para você dominar tecnologicamente um processo, é preciso que você o estabilize mentalmente. Não tem nenhuma tecnologia que possa lidar com elementos totalmente instáveis e mutáveis o tempo todo. Então, isso quer dizer que a atenção preferencial que passaram a dar aos aspectos estáveis e repetitivos permitiu o desenvolvimento da tecnologia. Só que não existe nenhum evento tecnológico que controle as consequências da sua própria aplicação. Então, isso quer dizer, a própria história da tecnologia se insere dentro da mutabilidade da natureza a que eu estou me referindo. Você inventa um tratamento com uma certa doença, bom, esse tratamento provoca uma outra doença que você não conhece, e assim por diante. E é por isso mesmo, por exemplo, que a ciência médica, que é uma das mais avançadas, ao mesmo tempo em que ela liberta a humanidade de certos males, ela cria outros males. Aqui nos Estados Unidos, morre 1 milhão de pessoas por ano por erros médicos. Isso não é controlável. De qualquer doença é mais controlável do que isso. Por exemplo, falando agora, o problema aqui são os ataques cardíacos. Bom, ataque cardíaco é entre 400 e 500 mil. É metade do que a medicina mata. Por quê? Isso é uma falha da medicina? Eu digo, não, isso é inerente à própria mutabilidade e imprevisibilidade da natureza, que só pode ser controlada sob aspectos muito locais e muito limitados. Sendo que as ações que você pratica dentro dessa esfera limitada têm consequências que vão muito além da esfera delimitada. Veja, no entanto, esta ideia da natureza controlável chega hoje às suas últimas consequências quando as pessoas querem controlar o clima. Controlar o clima planetário. Então, elas não conseguiram, mas supõe que elas consigam. Isso vai ter consequências absolutamente imprevisíveis. Porque na medida em que você estabiliza uma certa área da realidade e consegue manipulá-la, isso mexe com tudo mais em volta. É curioso que os próprios ecologistas são capazes de fazer esse raciocínio com relação, por exemplo, a uma fábrica que joga detrito num rio e provoca mudanças ecológicas. Mas não são capazes de fazer o mesmo cálculo com relação à ação da ecologia como um todo. Você imagina você conseguir implantar a administração tecnológica no planeta inteiro. Digo, ah, maravilha, agora está tudo sob controle. Eu digo, ah, é? Isso não vai ter consequências? Isso não vai mexer com outras coisas que estão completamente fora da área de controle da ecologia? É claro que não. Então, a noção da natureza que esse pessoal criou na Renascença é 100% falsa. Quer dizer, a natureza não é uma máquina. Assim como o mundo humano também não é uma máquina. Existem aspectos maquinais aqui e ali, mas o aspecto maquinal está dentro de, vamos dizer, um outro contexto, dentro de um outro círculo de realidades que não é maquinal e que não nos obedece de maneira alguma. Tá certo? Então, nós temos que voltar à antiga experiência da natureza, da física, como o mundo da mutabilidade. E entender que só existe estabilidade em dois domínios. Existe estabilidade no nível metafísico, é o nível da eternidade, e existe estabilidade em parte da mente humana, naquilo que se refere à lógica, matemática, etc. Só existe estabilidade aí. O resto, meu filho, está tudo, como dizia o Heráclito, tudo muda, pantarei, as coisas mudam, as coisas fluem. Tá certo? Então, quando perguntamos por que Descartes usou essa estratégia para tratar deste problema do infinito, por que ele inverteu, falando a ideia do infinito em vez do próprio infinito, que é sendo isso uma coisa tão flagrantemente errada do ponto de vista lógico, é por quê? Porque o objetivo dele não é o que está declarado aqui. Não é o de obter a certeza. É o de criar uma nova concepção da natureza, uma nova concepção civilizacional, que é essa dentro da qual vivemos e dentro da qual todos os fatos comprovados que desmintam a concepção dominante têm que ser esquecidos. Eles não podem ser totalmente apagados. Então, o que se faz com ele? Tira-se esses fatos do domínio público. O que é o domínio público? É domínio público aquilo que está aos olhos de todos simultaneamente. Presta atenção. Tem coisas que 99% da população sabe, mas que não é acessível ao mesmo tempo. Cada um tem que ver por si. Então, são coisas que estão no domínio privado, ainda que seja majoritário. Só está no domínio público aquilo que vai para um negócio chamado mídia. O que é mídia? Aquilo que está no meio, aquilo que interconecta certas várias percepções da realidade. Então, é o seguinte, ainda que todas as pessoas tenham visto milagres, elas não veem ao mesmo tempo. Cada um vê num momento, e aquilo é experiência pessoal. Isso é experiência coletiva, aquilo que aparece na mídia. Então, é o que aparece na mídia que dá validade pública. Então, fatos que sejam universalmente conhecidos, mas que não estejam na mídia, não têm validade pública. Passam, são, vamos dizer, relegados para o mundo da experiência privada e não têm autoridade. Então, o que aconteceu com os milagres? Aconteceu isto. O número de milagres é imenso. A comprovação deles é arrasadora. Só que só determinados grupos viram. Quando muitos viram ao mesmo tempo, viram, por exemplo, em Fátima. Tinha ali, quantos? 70 mil pessoas, uma coisa assim. O que é 70 mil pessoas? É uma cidade do interior. É claro que durante um tempo, a mídia deu legitimidade pública a isso. Chegaram a fazer filmes em Hollywood, etc, etc. Mas, quando a coisa já chegava na mídia, já chegava, a dúvida crítica, etc, etc. Então não era propriamente o milagre que chegava. É a notícia indireta e enfraquecida do milagre. O milagre não é mostrado. Então é por isso que as pessoas vivem num mundo onde não há milagres. Os milagres são parte da fantasia individual. E então você chega naquela situação do Groucho Marx. Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Bom, os meus olhos são apenas os meus olhos, eu estou vendo uma coisa, mas todo mundo, quer dizer, o que aparece na mídia, diz que eu não vi nada. Então, onde começou isso? Começou aqui, nessa época, com René Descartes, Newton, Galileu, etc, etc, etc. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Então, vamos. Estão ouvindo? Avisem pelo chat, por favor. Ok. Ok. Então, vamos lá. Aqui o Beto Moraes pergunta, quantas anos o livro sobre Descartes? O livro sobre Descartes é o que vocês estão vendo aqui. Eu comecei a escrever o livro, daí eu vi que o que precisava falar era muita coisa demais para ser escrito. Então, o que eu fiz? Eu comecei a dar essa série de aulas sobre Descartes e eu dependo das transcrições dela para poder terminar o livro. Portanto, depende de vocês. Então, uma boa parte do livro vai ser constituída das transcrições corrigidas dessas aulas. Eu já disse para vocês que eu sou o único escritor do mundo que faz rascunho oral do escrito. Quer dizer, primeiro eu dou as coisas na aula e depois, mais tarde, vou escrever, se der. Na maior parte dos casos, não dá. Porque a coisa acaba ficando grande demais. Não porque eu queira, mas por causa da complexidade intrínseca dos assuntos. Você não pode esquecer que eu trabalho em condições que não são as de um professor universitário normal, que tem lá, sei lá, um ano sabático, tem 5 anos sem dar aula, nem fazer nada, só para escrever um livro, com um monte de gente ajudando, um monte de assistente. Aqui não tem nada disso, não. Aqui a gente trabalha na base do terceiro mundo. Então, outra coisa, eu tenho notado que o nível das perguntas que aparece está cada vez melhor, quer dizer, então as perguntas foram realmente muito pertinentes, muito exatas, muito importantes. Isso é ótimo, porém, isso ao mesmo tempo dificulta respondê-las todas na aula. Vamos ver aqui. Aqui tem a pergunta do Júlio Medina, pergunta um pouco extensa, mas tipos de apreensão segundo Descartes. Primeiro, a veracidade do raciocínio lógico, a qual depende somente da sua coerência interna. É evidente, absolutamente certa, mas não nos acrescenta conhecimento. Segundo, a verdade experiencial, que é aquela que simplesmente se apresenta sem ser falsa ou verdadeira. A veracidade ou falsidade deve ser buscada posteriormente e não conduzirá a juízo de ordem probabilística apenas, nunca a evidência, nunca o conhecimento apodíctico. Esse parece ser o mesmo problema com o qual Kant se deparou. Isso é correto? Corretíssimo. Kant tentou resolver criando o famoso juízo sintético a priori. Mas, acho eu, em Kant está ausente a noção de princípios auto-evidentes. Quer dizer, não considerou a existência de outro tipo de apreensão, digamos assim, que difere desses dois apresentados, o qual junta o mérito do primeiro tipo. É evidente e nos oferece um acréscimo de conhecimento. A primeira tese da filosofia concreta de Mário Ferreira é um exemplo disso. Quando afirmamos alguma coisa A, tal é evidente e não apenas um raciocínio tautológico. Isso tudo é correto? Corretíssimo. A ideia de princípios auto-evidentes está presente em Descartes de que forma? Bom, ele aceita os princípios da lógica, evidentemente. Então, ele os toma como auto-evidentes e não tenta prová-los. Outra pergunta. Na apreensão dos princípios auto-evidentes, não há uma espécie de experiência do não contingente? De certa maneira, sim. Só que, isso aqui encaixa com uma outra pergunta que tinha aqui. Espera um pouquinho. Aqui. Rafael C. Mello pergunta. Na aula de hoje, você comentou que não temos a experiência do princípio de identidade. Porém, esse princípio de identidade não é uma experiência, é uma relação. Como entender a afirmação de Schelling? Considerar essa lei em si mesma, conhecer o seu conteúdo, tereis contemplado Deus. Essas duas perguntas remetem ao seguinte, às seguintes observações. Quer dizer, aquilo que se refere, vamos dizer, ao infinito e a Deus, etc., só chega a nós sob a forma de princípios abstratos. Nós podemos compreendê-los como princípios abstratos, mas nós, ao mesmo tempo, entendemos que a substância desses princípios não pode ser apenas de ordem lógica. Nós entendemos que eles também não podem ser somente princípios, eles têm que ter uma consistência ontológica própria, embora nós só possamos conhecê-los como princípios. E é por isso que Schelling diz, né, conhecer o princípio de identidade, compreender o seu conteúdo, não apenas a sua forma lógica. Né? Então ele não está dizendo que o princípio de identidade é Deus, ele está dizendo o conteúdo do princípio de identidade é Deus. Porém, nós não temos acesso experiencial a esse conteúdo, mas nós entendemos que a existência dele é absolutamente necessária, que não há escapatória. Então, você vê, o que eu estava explicando sobre a natureza, nós podemos dizer que só existe estabilidade, fixidez e permanência em dois domínios. Você tem no domínio da eternidade, por definição, né, é imutável, mas de uma imutabilidade que abrange dentro de si todas as mudanças possíveis ocorridas na esfera temporal. Quer dizer, que tudo que acontece no tempo não é senão uma variação ou aspecto de coisas que estão contidas na eternidade. Isso também nós entendemos que é absolutamente necessário que seja assim. E, por outro lado, existe uma fixidez e estabilidade no pensamento lógico humano. Tá certo? Mas somente aí. Mas o pensamento lógico é somente pensamento lógico, portanto, é a identidade formal. Mas nós temos que entender que aquilo que em nós é identidade formal se refere a entidades perfeitamente existentes, que não são somente formais, mas têm o conteúdo. Então, esta que é, vamos dizer, o truque do negócio. É por isso mesmo que a mera apreensão filosófica da ideia de Deus nunca é suficiente. Se ela fosse, não precisaria existir religião. Na hora que você compreendeu o princípio da identidade, né, e entendeu que ele tem um conteúdo, está resolvido o problema. Mas isso não basta. Nós não podemos ir além, vamos dizer, da apreensão desses princípios formais, mas ao mesmo tempo sabemos que eles não se esgotam na formalidade. Então tem que ter um outro meio de conhecimento auxiliar que nos leva a apreender algo desse conteúdo. E é para isso mesmo que existe a religião. Senão não seria necessário. Né? Então, é por isso mesmo que a Igreja Católica diz que a admissão da existência de Deus não é matéria de fé. Você, pela razão natural, você entende. Você entende, por exemplo, o princípio de identidade, você entende o sentido do que Schelling está dizendo nesta sentença maravilhosa. Tá certo? Mas isso lhe dá o conhecimento de Deus? Fala, de jeito nenhum. Não há conhecimento de Deus pela mente humana. Só é conhecimento de Deus quando o próprio Deus se mostra para você. Quer dizer, o fator ativo nessa relação é Deus e não você. Então é justamente para isso que existe a religião. Quer dizer, é uma abertura para que Deus haja em você. Tá certo? E aí você fica sabendo alguma coisa. Fora disso, você só sabe na escala formal. Mas, vamos dizer, o conhecimento formal do princípio de identidade, o conhecimento, mesmo o conhecimento formal de que esse princípio de identidade é Deus ou deve ser Deus, isso aí não aumenta o seu conhecimento de Deus. O pessoal fica sabendo que ele existe, e daí? Isso não, realmente não é nada. Então é necessário, você conhece Deus através da ação dele. Você conhece através dos indícios indiretos, na natureza, simbolismo da natureza, essa coisa toda, ou mesmo essas explicações que eu estou dando aqui, tá certo? Mas tudo isso ainda é conhecimento formal. Não é isso? É conhecimento formal e indício indireto. Mas existe uma maneira direta de conhecer, quando ele age sobre você. Né? Então, isso aí faz parte. Mas se você ler o negócio da minha apostila, que é um milagre, eu não sei se isso em português está em parte alguma, mas em inglês está no Eric Weglen Forum. Né? Eu não sei nem onde foi parar o texto em português. Está no Philosophy Seminar também. Né? Tem o vídeo com as legendas, né? E o texto está no Eric Weglen Forum. O original em português não sei onde foi parar, mas qualquer hora a gente coloca isso em circulação. O original em português não, a transcrição em português. Né? Ali você vai ver que a característica fundamental do milagre, quer dizer, é, por assim dizer, de ordem semântica. Quer dizer, não é apenas uma coisa estranha que acontece que, entre aspas, viola as leis da natureza. Em primeiro lugar, eu não acredito em leis da natureza, então como é que elas podem ser violadas? Se só existem, vamos dizer, hábitos da natureza que a ciência apreende de maneira probabilística, por exemplo, uma porcentagem, 70%, 80%, portanto, a expressão hábitos da natureza dos gnósticos de Princeton, então é uma coisa perfeitamente exata, mas o milagre faz um sentido, ele diz algo a você e você nota claramente, vamos dizer, a intencionalidade da inteligência infinita que está falando com você, que está mostrando algo para você. Esta é a característica fundamental, quer dizer, senão qualquer coisa esquisita e inexplicável que aconteça seria um milagre. Tá certo? Mas existem milagres, existem esquisitices, existem milagres demoníacos, que são os milagres, são coisas esquisitíssimas que não servem para absolutamente nada e que só servem para atrapalhar. É aquela história do sujeito que chegou para o Thomas Green Morton e disse... Ih, Thomas, você precisa ir lá em casa dar um rá, porque minha mulher foi embora, perdi emprego, tô doente, tá tudo ferrado, né? E aí o Thomas falou, pois não, foi lá, deu um rá, entortou todos os garfos, mas o cara continuou desempregado, doente, e a mulher não voltou, e assim por diante. Então, isso é o que chama milagre demoníaco. O mundo tá cheio de milagres demoníacos também. Eles também dizem algo para você, né? Eles dizem que você chegou, vamos dizer, na beirada do sentido, você está a um passo do absurdo. É isso. E ao passo que o milagre autêntico, ele tem uma espécie de sobrecarga de sentido. Quer dizer, o que ele diz é tanta coisa e tão auto-evidente que você não termina de explorar o sentido dele. Se você parar para pensar o milagre de Fátima, né? Ele, olha, o milagre de Fátima ele é junta ali, primeiro, vamos dizer, a mudança das aparências sensíveis, né? Vista ali por 70 mil pessoas, acompanhado do negócio de ter a tempestade e as roupas ficarem todas secas em 2 segundos. Né? Ajunta isso com o fato de isso ter acontecido com hora marcada. Né? Quer dizer, a plateia foi convocada para isto. E isto vem junto, vamos dizer, com as profecias que se realizam milimetricamente. Quer dizer, o que o curso da história, né, as guerras, etc., etc., pode ter a ver com o negócio de chover e as roupas secarem? Absolutamente nada, aparentemente. Tá certo? Mas o milagre, vamos dizer, condensa e compacta essas coisas, de modo que o negócio da chuva e a dança do sol, etc., etc., fica como um indício exterior, né, da profecia. Então, eu digo, a hermenêutica do milagre de Fátima não termina jamais. Por exemplo, o que você pode retirar dali em matéria de filosofia da história, de compreensão do processo histórico? É uma coisa que não termina mais. Mas, ao mesmo tempo, você tem o aspecto astronômico da coisa. que está colocado a léguas de distância do acontecer histórico, mas que ali, vamos dizer, se articula um aspecto com o outro. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode articular, vamos dizer, um fato da natureza sensível, né, com o desenrolar futuro da história. Então, se o sujeito vê tudo isso e não entende que esse é Deus falando comigo, ele está me dizendo alguma coisa. Não é só uma coisa estranha que aconteceu para eu observar. Não é isso? Então, todo milagre tem isto. Você vê o negócio da menina que enxerga sem pupilas, tá certo? Não é só um fato da ordem, um fato extraordinário da ordem médica, porque isso não aconteceu, vamos dizer, apenas, não é um fato oftalmológico, tá certo? Houve outros elementos que não tem nada a ver com a oftalmologia. Por exemplo, a oftalmologia não pode explicar, e ela não tem nada a ver com o fato de que a menina ouviu falar do padre Pio e teve fé na promessa. Mas o que é que uma coisa tem que ver com a outra? Absolutamente nada. Não há uma relação de causa e efeito visível. E as palavras da oração que o padre Pio usou também não tem nada que ver. Mas é justamente a articulação inseparável desses elementos que constitui o milagre. Mas, então, dizer que o milagre é algo que viola as leis da natureza é uma coisa absolutamente falsa. Primeiro que nós, supondo-se que as tais das leis da natureza existissem, nós não as conhecemos. Tá certo? Nós conhecemos uma parte ínfima dos hábitos da natureza e olhe lá. Tá certo? Então, o objetor materialista pode dizer, não, nós não conhecemos, mas vamos conhecê-las. Então, isso está violando uma lei que será descoberta no século 24. Tá certo? Esse, é claro que esse raciocínio é inteiramente absurdo, é uma presunção inválida. Então, note bem que existem mais pessoas raciocinando sobre a explicação do milagre do que sobre o que é o milagre. Né? Quando a própria palavra milagre, miraculum, diz que é algo para ser olhado e contemplado. Eu digo, por que as pessoas não olham e contemplam? E pergunta, ela faz a mais bela das perguntas. O que é? Quid est? É? Então, isso é que é tentar compreender. Agora, se você já tenta arrumar uma explicação, eu digo, pera, a explicação vem depois do compreender, e o compreender vem depois do perceber. Né? Então, a verdadeira atitude perante o milagre é mirá-lo, é olhá-lo e tentar percebê-lo, percebê-lo tal como ele realmente é. Aqui, Fernando Guedes. Faz algumas aulas vendo que o suposto eu pensante de Descartes não parece se adequar à experiência real do pensamento. Uma vez que quem pensa, na verdade, é o eu concreto. Claro, o eu pensando não existe, ele não existe substancialmente. Ele é uma função, ele é uma ação do eu concreto. Né? Eu concreto que, na verdade, você não conhece. Você só conhece em parte. Né? Quer dizer, é isso que eu acho engraçado, quer dizer, a pessoa tem a presunção de conhecer até as leis universais da natureza, quando, na verdade, não pode se conhecer totalmente sequer a si mesma. Não é isso? Então, como que eu sei que eu tenho um eu? Como eu sei que eu sou alguém? Na verdade, eu não posso saber isso por meios mentais. A minha mente não abarca isso. Eu tenho que aceitar isso aí, porque é um fato que se impõe a mim. E é isso que eu chamo de conhecimento por presença. Quer dizer, algo que está presente e que é uma condição para que eu tenha conhecimento do que quer que seja, embora esse fator em si mesmo não possa ser apreendido e não possa ser conhecido. Tudo na vida é assim. Conhecimento por presença é a base de tudo que existe. Né? E de tudo o que nós possamos conhecer. Então, vamos dizer, ou seja, o que pensa, na verdade, é o eu concreto, ou seja, aquele que extrai conceitos de imagens guardadas na memória, imagens formadas a partir daquilo que inicialmente foi percebido através dos órgãos dos sentidos e, portanto, captados pelo próprio corpo desde uma realidade objetiva. O que me intriga é o seguinte, como explicar a atividade da consciência no caso das experiências de quase-morte em que não há atividade cerebral ou cardíaca que possa justificar a origem corporal das percepções? Bom, isso aí eu já expliquei para vocês que, por baixo, né, quando se fala de eu, você tem várias camadas, tá certo? Em primeiro lugar, você tem, é claro, você tem o eu pensante. É fácil perceber que você está pensando, que esse raciocínio do Descartes, penso logo existe, ele, de certo modo, é óbvio em si mesmo, é uma experiência fácil de você ter. Tá certo? Mas, por baixo disso, existe o eu da memória e das percepções sensíveis, e esse já é inabarcável. Você pode conhecer todas as percepções sensíveis que você já teve? Não. Mas você sabe que as teve. E você sabe que isso se integra, mas é no seu patrimônio de conhecimento. Então, já é algo que você não pode dizer que está dentro de você, mas você que está dentro disso. O seu eu pensante, o eu reflexivo, ele está dentro de um outro eu maior, que tem uma existência mais substantiva que a dele, mas que, por sua vez, é inabarcável. Tá certo? Por outro lado, ao longo de toda a sequência de experiências, de fantasias que você teve, né, no decorrer de toda a sua vida, existe a permanência de uma identidade absolutamente inexplicável. Né? Da onde sai a sua identidade? Você não pode dizer que foi absorvida, vamos dizer, da cultura ou da sociedade, porque as pessoas te chamavam pelo mesmo nome e você descobriu que você era você mesmo. Você fala, não. O senso de identidade não pode vir de fora, porque como é que eu vou saber que é comigo que estão falando sempre que me chamam pelo meu nome? Se eu já não tivesse essa identidade, eu não reconheceria. Mas, então, existe uma permanência de uma identidade. É só você pensar o seguinte, olha, eu ainda sou o mesmo que eu era quando eu era bebê. Né? Tem este mesmo núcleo, ele permanece misteriosamente, como dizia Apollinaire, les jours s'en vont, je demeure. Os dias vão e eu fico. O que é este eu que fica embaixo de tudo? Ele não é o eu pensante. Ele é a condição para que exista o eu que percebe e lembra, e este, por sua vez, é a condição para que exista o eu pensante. Então, este eu profundo ele não pode depender de percepções sensíveis, porque ele é a condição para que haja percepções sensíveis. Para você perceber, você precisa ser, você precisa existir. É? Então, este eu efetivamente existente, que permanece ao longo da sua vida, ele é a condição das percepções sensíveis, e é evidente que ele pode operar sem elas. Elas aqui não podem operar sem ele. Então, é isto que explica o fato de que, quando toda a atividade cerebral e cardíaca está paralisada, ainda há consciência. É que é esta consciência mais permanente, que opera num nível mais profundo, e que você, no dia a dia, você não percebe, ela que é a condição para que exista consciência mais superficial do eu percipiente e do eu reflexivo. Então, isso quer dizer que, aí como dizia Aristóteles, a ordem do ser é inversa à ordem do conhecer. Quer dizer, eu me conheço a mim mesmo, que é, em primeiro lugar, através da reflexão. Tá certo? E depois da reflexão, eu aprofundo mais um pouco e percebo que existe por baixo delas as percepções, a memória, etc, etc. E vou escavando até chegar, né, no eu permanente. Eu digo assim, mas o eu permanente era o primeiro que estava lá. Ele, pelo simples fato de ser permanente, ele tem uma prioridade ontológica sobre os outros eus. Ontológica, mas não epistemológica, não gnoseológica. Ele é o primeiro que existe, mas não o primeiro que eu conheço. Tem gente que passou a vida toda e não sabe que tem o eu permanente. E até chega a acreditar que ele não existe. David Hume acreditar que ele não existe. Quer dizer, eu só vejo que eu tenho sensações, pensamentos e estados, mas não que exista um eu por baixo. Eu digo, sim, você não percebe que você tem um eu, mas a presença dele se impõe. Ela não é para ser percebida. Ela é a condição da possibilidade da percepção. Então, ela só pode ser conhecida por admissão. É o velho negócio do rego na frente da montanha, que ele olhava a montanha e falava, é assim. Quer dizer, não é um conteúdo mental, não é um pensamento que você tem, não é uma tese a ser provada. Né? É algo que se impõe a você. E este impor-se é a característica da realidade em geral. A realidade não é um conteúdo de pensamento. O pensamento acontece dentro dela. Agora, depois que nós percebemos que a coisa é assim, nós podemos até, entre aspas, provar que é assim. Mas provar para quê? Se uma vez que você explicou, a coisa é auto-evidente por si mesma. Então, isso quer dizer, a consciência é própria do eu. O eu é a própria consciência. Agora, para ele aparecer nas condições, para esta consciência aparecer nas condições deste mundo, então precisa de todo o aparato corporal. Órgãos do sentido, cérebro, sistema nervoso, etc, etc, etc. Mas pode operar sem tudo isso. Por quê? Porque ele é a raiz da consciência, ele é a condição da possibilidade da consciência. Então, quer dizer, ele não pode operar no vazio. Ele precisa de um mundo para funcionar. Tá certo? Mas não podemos esquecer que este mundo que nós estamos percebendo nesse instante, e que para nós é o mundo físico, ele tem uma existência somente fugaz. Você não percebe nada de maneira constante e permanente. Toda percepção é momentânea, quebradiça. Tá certo? Então, como é que nós sabemos que existe um mundo permanente por baixo de tudo isso? Você percebe por admissão. Você percebe porque a coisa se impõe. E você não tem como negar. Se você negar, você entra no processo cartesiano. Você tem que tomar o eu pensante como centro da realidade. E daí você já inverteu tudo. Então, só tem duas chances, meu filho. Ou a realidade ou o cartesianismo. Não tem uma terceira. E a realidade você conhece por imposição. É o reconhecimento, é a admissão da impotência da sua mente de criar tudo isso e a impotência de abarcá-lo. Então, aí, por esse meio, você é levado a reconhecer que você existe dentro da realidade. Uma realidade imensa, infinita, você não abarca. E daí você começa a aprender com ela, em vez de você querer tirá-la de dentro da sua mente. Bom, eu acho que hoje não dá para... Não dá para ir mais. Tem uma pergunta muito interessante aqui do Leandro Melo. Eu só vou responder mais curtinho aqui. Antônio Rodrigues pergunta: eu estava lendo alguns trechos do Despertar dos Mágicos de Louis Pauvers e Jacques Piaget e identifiquei muita coisa sobre as limitações das investigações científicas, o recorde da realidade que você sempre fala. Eu lembrei do Mapa da Ignorância, já que eles apresentam uma coleção enorme de fatos que nunca foram devidamente estudados. Esse livro tem alguma importância? Tem uma importância extraordinária como depoimento, vamos dizer, de uma geração que finalmente descobriu que essas coisas existiam. O livro é mais uma expressão de perplexidade, né, de pessoas que tiveram uma formação científica e depois tiveram algumas experiências que transcendiam aquilo infinitamente. Todo mundo sabe que o Pauvel foi discípulo do Gurdjieff, né, e você com 10 minutos de conversa com o Gurdjieff já te mostrava coisa que, preto a qual você via que era vã toda a sua filosofia. Né? O Gurdjieff tomou posse, por exemplo, da Associação Médica Britânica, né, e fez aqueles camaradas todos de palhaço, mostrou que eram todos uns ignorantes, que eram mesmo. Né? Então, infelizmente, né, quando a mentalidade dos fulanos se empedra num orgulho científico imbecil, então é preciso vir um Gurdjieff fora castigá-los de alguma maneira. Então não se pode negar que esse tipo de ensinamento às vezes tem uma função para dissolver esse empedramento. Assim como, às vezes, a experiência das drogas faz isso, a experiência, a liberdade sexual faz isso. Né? Quer dizer, o sujeito entra numa gandaia tipo Henry Miller durante uns meses, então toda aquela concepção rígida, fechadinha, bonitinha que ele tem, aquilo vai para o brejo. Então não se pode negar que toda experiência às vezes tem alguma utilidade. Mas existem maneiras menos traumáticas de você aprender isso. A primeira, vamos dizer, é a humildade, o reconhecimento. É isso. Então eu vou deixar a pergunta aqui do as outras perguntas para... A próxima vez, eu acho que... Também aqui o meu Antônio Rodrigues pergunta: você já referiu várias vezes a astrologia, sua importância e validade, apesar das dificuldades de tudo. Note bem, eu nunca falei da validade da astrologia. A própria expressão, se a astrologia é válida ou não, a própria pergunta, ela não faz sentido, porque existem milhares de astrologias diferentes. Não tem dois astrólogos que pensam a mesma coisa. Então, não, simplesmente, isso não é... não é um assunto que possa ser abarcável. O que você pode fazer é o seguinte: se você obtiver algum conhecimento do fenômeno astral e considerado em si mesmo, né, independente do que os astrólogos falarem, e, portanto, você aprender a coisa por meios não astrológicos, aí você tem uma base para você julgar determinadas técnicas astrológicas, mesmo assim em número limitado. Não é isso? Então, é exatamente isso o que se tornou possível a partir da pesquisa do Michel Gauquelin. E ele usou um método que não tem nada a ver com astrologia. Quer dizer, a estatística, não, o desenvolvimento da ciência estatística não tem nada a ver com astrologia. E ele usou este método. Né? Vocês sabem como é que foi, acho que a maioria sabe. Em que ele pegou certos grupos profissionais que, em linguagem astrológica, são definidas pela dominância de certos planetas no seu horóscopo de nascimento, e foi verificar se, de fato, esses grupos profissionais coincidiam quantitativamente com a presença maior ou menor desses planetas nos pontos decisivos do horóscopo, e, para grande espanto dele, ele verificou que sim. Primeiro ele fez essa pesquisa com 50 mil horóscopos, depois com 500 mil horóscopos. E ele tinha sido contratado para isso por Paul Kuderk, que era o chefe do Observatório de Paris, que odiava a astrologia, e quando ele levou o resultado, falou, professor, falhou o negócio, entendeu? Alguma coisa aí tem. Então, falou, bom, então, se nós temos conhecimento desse fato, tá certo? Então, nós descobrimos algo sobre o fenômeno astral sem ser por meios astrológicos, né? Então, nós temos já um começo de critério para começar a verificar retroativamente a validade ou não de certas técnicas astrológicas. Porém, na própria pesquisa, já vinha a indicação de que a maior parte dessas técnicas estão erradas, porque os pontos dominantes que ele via no horóscopo não coincidiam exatamente com aqueles que os astrólogos assinalavam, mas tinha um deslocamento de aproximadamente 20 graus para trás. Tá certo? Então, os pontos decisivos não seriam aqueles que coincidem com os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste, mas estaria 20 graus antes. Então, de cara, dizer, olha, os astrólogos podem ter acertado de modo geral, mas há uma falha técnica fundamental. Então, não se trata da validade da astrologia, mas da existência do fenômeno astrológico, independente do que os astrólogos digam a respeito. Agora, que eles tenham errado em tudo é impossível. A simples sugestão que eles deram da existência do fato que eles são um planeta dominante, eu acho que é uma coisa que foi comprovada. Mas você comprovar uma asserção tradicional dos astrólogos, mesmo assim com alguma diferença em relação ao que eles disseram, não é validar a astrologia, é. Mas é validar a necessidade de estudar o assunto. Isso que é uma necessidade absolutamente negligenciada por todas as pessoas. Né? Agora, se desviamos o assunto, a discussão do fenômeno astral para a astrologia em si, então é como se quisesse estudar. Não, nós não queremos estudar a vida animal, nós queremos estudar a zoologia. Eu digo, meu filho, mas a zoologia enquanto ciência, enquanto... Mas o aspecto epistemológico da zoologia ele não é animal, ele não tem nada a ver com a vida animal. Se eu estudo a estrutura da ciência zoológica, não estou estudando animais, então é uma zoologia sem bichos. Tá certo? Então, daí é típica discussão boboca de acadêmico contemporâneo. Né? Então, acho que. O pessoal está perguntando se vai ter aula na. Estão perguntando se. Bom, é o seguinte: é o próximo sábado, é 24 de dezembro, não vamos fazer aula na véspera de Natal. E o outro é 31, portanto, véspera de Ano Novo. Isso quer dizer que voltamos no dia 7 de janeiro. Mas nesse ínterim eu vou fazer algumas gravações que eu deixarei no seminário. Está certo? Aberto aos membros do seminário, não só aos alunos. Então, por favor, continuem acompanhando a atividade ali, porque vai ter novidades durante essas duas semanas. Então, para todos, Feliz Natal, bom Ano Novo e até o dia 7.